Muito bom dia, Esperal 9970, pronto, pode esperar no lugar. Bom dia, Esperal, alinhar e mandei inicialmente. Rádio, mandei, Esperal 9970. Os 229 ao 12, direito ao 211. Direito ao 211, boa. Solo Salvador, bom dia, passarelo 2229, livrou, tá na sua escuta. Passarelo 2229, prossegue via Alfa Juliette, remota 1-4. Alfa Juliette, remota 1-4, 2229. Cinco nove Guarulhos, pronto? Salvador Guarulhos, 360, nível autorizado, via Pedro 1-0. Decolando a pista 1-0, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Mótiva. 1-1-9, decimal 35, controle, acione 5465 no transponder. Autorizado, nível 360, para São Paulo Guarulhos, via Pedro 1-0, decolando 1-0, curva à direita, saída da El, Leda, Mótiva. 19-35 ao controle, saída 5465 para transponder, voo no 759. Correio, segura o pushback, acionamento. Valeu, muito grato. Controle 1-1-9, décimo 35, OVS. Geral 35, obrigado. Controle de Salvador, Federal 9970, decolado. 9970, o contato radar sobe e mantém o nível de voo 360, após 2000 está autorizado a pro de COG. 360, após 2000, COG voa, o Sideral 9970. bom dia, passarelo 2223, paciente da informação ACEL, autorização Vitória da Conquista. Passarelo 2223 para Conquista, prepare a arbora agora de bota. Preparar agora, guarda copa, a gente informa que não consegue cumprir o gradiente ATC superior na apertura da arbora. Quer desculpa inferior? Paulo Salvador, Mike Sorriu Hotel, solicitando autorização para entrar ao pátio principal e prosseguir até o gate número 9. Agilizando, autorizado. Agilizando, autorizado. Sim, para frente, graças. Número 570 para Recife, número 2 copy, aguarde. 2545 para Recife, obrigado amigo, tenha uma boa Páscoa. Igualmente. Ponto 2223. Salvador Conquista, 180 nível autorizado via rota do plano, decola da 10, primeira curva à direita, saída Arbor, Elefa. 1935 controle, 5461 o transponder. Autorização aqui, 180, comando com a sua plano, decola da 10, curva direita, perfil da Arbor Elefa, aciona 5461, controle 1993522223. Correto, chame o pushback seu momento. Cortará 2223. ADSA 6570, Recife, está pronto? Falador Recife, 350 autorizado via Upperzulu 17. Levada 10, primeira curva à esquerda. Sai da PUCA, transição Caju. 119.35, controle 5456, autoresponder. ADSA cargo 6570, autorizado 390 Recife, Upperzulu 17. Curva à esquerda, decolando a pista 10, sai da PUCA, transição Caju, 6935, 3546, ADSA. ADSA 6570, transponder 5456 e o nível 350. Nível 350, 5456, para casa do 6570. Correto, chama entrar, puxa acionamento no faixa 3. Puxa acionar na faixa 3, para casa do 6570. Oscar, abraço, prossiga. Veracruz? Veracruz. Capatão Oscar Bravo, Salvador Veracruz, 1000 pés, decola da 17, curva direita, corredor axé, 11935 controle, acione 0133 no transponder. Regimento correto, acionamento, táxi de decolagem com a torre em 1895. Bravo, livre acionar, chama pro táxi. Papá Romeu Hotel Júlia Serra, Manati, 1000 pés, decola da 17, primeira curva à direita, corredor axé, 1935 controle, acione 0130 no transponder. apenas confirmando pessoas a bordo. Gente, 08 a bordo, para Manati. Para acionamento do táxi de decolagem, chame a torre 1-1895. Solo voo no 759, para proceder acionamento, posição 10. O 759, correio equipe de solo, que após a aeronave da TAM marquear no 09, estaria de pushback no portão 10, chamando o TAC. Ciente, o voo no 759, Oi, Juliette Sierra, bom dia, deve acionar, chamo pro TAC. Sou eu, Theo, na escuta. Na escuta, mais aqui no Gazelo. Estou te agilizando aí pro portão 09. Agilizando. Oscar Bravo, autorizado, alinhar e manter, cabeceiro na 7, reporta pronto. Azul 4234 para Recife 350, nível autorizado via Upper 17. Decolada 10, primeira curva à direita. Olha só, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. 1935 controle, 547-0 responder. Autorizado Recife, nível 0, via 217. Fala da 10, curva da esquerda, da Ijapuca, posição Caju. Controle 1-9, principal 35, e o controle 5-4-0, passeio de central. Correto, chama para pushback, acionamento. Oscar Cabravo, livre de decolagem no 7, o vento 1, o vento variável 2-9. Variável 6-9, autorizado, Cabravo. Sou 1092, desça para 2010, o ajuste 1012, autorizado e ele é só que reporte estabilizado o localizador. 2012, reporte estabilizado. Alfa para Tango Oscar, Oscar Bravo. A Tango Oscar, Oscar Bravo, mantenha no meu pés no corredor Axé, reposte no farol da barra. Um no meu pés, farol da barra. Solo Astra, minha 570 para receber acionamento, compartilhar. Autorizado, chefe do táxi. Agora para o táxi, Oscar. COB de 169, 4 horas de autonomia, até no avião principal. Sim, aeronave, os dados? É 179, COB 169, 4 horas de autonomia, até no avião. Sente 169 a bordo, altímetro 0012, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera, torre 198, estimo 9, 5, com voo. Índia Alfa, ponto de espera, 129, o grato, pode ser. Autoridade ingresso na porta pronta, cabeceira na 7. Sim, 759, autorizado a alinhar e decolar 590, vento variável 2 nós. Alinhar e decolar 590. Dread Serra, livre decolagem 97, vento variável 2 nós. Deixa eu ver o controle. Possível controle. Como o local que vai fazer sobrevoo? Está fazendo sobrevoo no Nordeste de Amaralina. Bem, que eu tenho um aeronave no sexto do posto, mantendo no meu pé. É o Charlie 172. Gente, mantendo atento, mais 10 ou menos. Oscar Bravo, tem helicóptero mantendo 500 pés no sentido oposto, no litoral sul. Oscar Bravo, 104, corrigindo alto. Paulo Salvador, bom dia, Azul, Alta X-Ray Juliette. Alfa X-Ray Juliette, bom dia, prossiga. Solicito autorização de reboque do PAD 3 para o PAD principal, posição 02. Regra. Regra, professor de serra. 295. Salvador, bom dia, voo no 092, vai passar assim em breve. Salvador 092, bom dia, ajuste no 093, continue a aproximação, a porta checada, baixa de checada. Já baixo travado, bem preso. Livre pouso no 0, vento variável 29. Livre pouso no 90, voo no 092. 759, decolou aos 35, 1935, boa viagem. 1935, muito obrigado, vamos passar para 179. Alça no ponto de espera da torre, 1 noite, sinal 95, bom voo. Se eu tô na linha 12h30, eu compartilho aqui. 12h30, ciente. Ok, confirmando o táxi em frente e... India e Alfa no ponto de espera da torre, 1 noite, sinal 95. India Alfa, 12h30. Conselho Salvador, bom dia, Papa Romeu, Hotel Juliette de Serra. Hotel Juliette Serra, bom dia, no meu pé, direto Manati, reporte 20 milhas fora. Meu pé, direto Manati, vai chamar 20 milhas fora, Hotel Juliette Serra. Olha, Salvador, bom dia, bom, 759, saída da Elonita, cruza 2200, fora 3 metros. Dono 759, bom dia, contato radar, setor 360 via Dael. 360 via Dael, 759. As Costa Bravo, não tenho tráfego para informar, frequência livre. Alô, Salvador, voo no 649, no portão 7, pronto pro puxa, tá lá. 649, pronto quanto? Pronto quanto. Autorizado Porto Seguro, nível 360, via Upper Whisky 50, saída da EOL e da Bidev, decola da 10, curva direita, controle 19, decimal 35, aciona 5471, no cotejo. Salvador, seguro 360 pelo Upper Whisky 50, da EOL e da Bidev, a 10, curva direita, 1935, 5471, botão 7, pronto, puxa Saná, Uno 649. Fechamento correto, autorizado pushback somente, chama para o táxi. Obrigado, chamarei. Hoje, Salvador, avançamento 570, a próxima ponte será a próxima, decolar. Linha 570, olhar e manter, capiteiro na gata. Linha 590. Vona 092, aos 38, direito 121, 1 no solo. 21, 1. Paulo, bom dia, Vona 092, aqui, Bruno. Tive Alfa, repórter da Juliette. Alfa, repórter da Juliette. Pista 6570, alinhar, livre decolagem 1-0, vento variável 2-9. Livre decolagem 1-0, pista 6570. 4234. Bom dia, prossiga. Quatro, tá firme, variável com dois. Do plano? Ok, aguarde, não recebemos aqui, vamos verificar. Altímetro no 0 no 3, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 118, decimal 95, com voo. Índia Alfa, ponto de espera torre 95, 649, obrigado, bom trabalho, até daqui a pouco. Bom, no 092, mantente da Juliette aguardando a aeronave da companhia, vai passar no táxi. Você vai dar passagem no 092. Vamos verificar. Nove, chame C2FIC na frequência 1251, alternativa 33, decimal 25. Pelo Serra Lima, aguarde cópia e tuberá. Copiou o controle? Prossiga, controle, 759. Chame o centro Recife na frequência 0251, alternativa 33, decimal 25. 351, 3325, bom dia. 92, após passagem da aeronave da companhia, segue via Juliette, portão número 5. Juliette, posição 5, no 092. Autorizado pushback acionamento, chama para o táxi. Autorizado pushback acionamento, 4234. Oi, bom dia, voo no 649, quanto será que está no zero pronto? 649, bom dia, autorizado, alinhar e decolar, pista no zero, vento variável, 2 metros. Teve decolagem, pista no zero, para o voo no 649. Confirme, está na remota do pátio principal? Infantil, hoje estamos aqui no pátio principal, posição 1-4. Sente autorizado o pushback semana, chama para o táxi. Ativo, chamar táxi 2223. Controle, Mike, direto ao meu. Siga. Saindo do Nordeste de Amaralina, seguindo via litoral para sim, para sobrevoar em Paris, sim. Gente, mas você já me autorizado. Meu. 6570, chame o centro STIC na frequência 25.45, alternativa 26.85. 2545-2685, ASA-677. Avisado João Pessoa, nível 150, via Golf 677, saída Conde, decola da 10 curva esquerda, controle 119.35, aciona 0260, coteja. Altímetro no 0 no 3, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1 no 8, decimal 9, 5, um gol. De Alfa, ponto de espera 4, 2, 3, 4, muito obrigado, boa feriada. Sobre Salvador, bom dia, decolando o gol no 649. Gol no 649, bom dia, contato radar, subindo para o 360 via Dael. Via Dael, sobre 360, o gol no 649. Alfa, 2 e 10, 7. Autorizado até o portão número 2, é parte alterna. Alfa, 2 e 10, é quadrado alterno. Autorizado Ituberá, uma centena, saída Arbora, faz DCT, decola da 17, curva direita, controle 119 decimal 35, aciona 5505, coteja. Oi, bom dia, Juntas 234, passando 0 pronto. 4234, bom dia, autorizado, alinhagem decolar, pista no 0, vento variável 2 nada. Ali decola no 0, 4234. A bordo, altímetro no 0 no 3, para acionamento chame torre 1 no 8, decimal 9, 5, bom voo. Tchau, Brutac, quilo ferro. Do 2223, acionado o parque principal para o seu parque, então 72, 6 e 20, alterna a sala 2. 72 a bordo, altímetro no 0 no 3, táxi via pátio, reparte através do portão 62. Pega táxi via pátio, portará através do hotel 62, é o 2223. Salvador, é o Papa Romeo, Santos, Yankee, Golf, posição remota 13. Solicito o reboque para a posição de número 7 no pátio principal. Confirme a matrícula. É o Papa Romeo, Tango Yankee Golf. Sente o Tango Yankee Golf, aguarde para o reboque. Aguarda. Som do contrário do 2233, está no trajeto até o 06. Sente, táxi via Índia Alfa no ponto de espera torre 18, sinal 95 com voo. Modalizado via Índia Alfa. Ponto de espera da 190, 295, ponto no ar, obrigado. Que gol está autorizado o reboque, a parte ao término. Gente, reportarei. Autotáxi. Quer passar autorizado e a ponta está em direção na pista. Livre é Alpha X-Ray Juliet. Do ingresso, esquerda via pista, enquanto a cabeceira 17, alinhado pronto. Uma pessoa a bordo. Sente 17 a bordo, altímetro no 0, no 3, para o táxi chame torre 18, sinal 95 com voo. O 1649, chame seu do Recife, na frequência 1251, alternativa 33, decimal 25. Recife 251, 3325, bom dia, o 1649. Bom voo. Obrigado, bom trabalho, até daqui a pouco. Pela decolagem na 190, passarei do 2283. Controle Salvador, ouça, né, 63, 1-2, quer dar o céu? 63-1-2, a sua identificação via Mari, desça o 050. Mari, 050. Prossiga. Confirmando frequência 1895. Rota 06, para o táxi? Ativo. Hotel, hotel, repórter para ingressar na pista, 06. Hotel, repórter para... Confirmando, decola na interseção ou até a cabeceira? Gente, repórter para ingresso. 2223-854-1935, boa viagem. 1935, boa, bom trabalho. Gente, Matheus, Controle de Salvador, muito bom dia, passaria 2223, decolou, tá na sua escuta. Passaria 2223, contato radar, subindo para 180 via Arbor. Autorizada, ascensão 180, sem restrição, via Arbor 2223. esquecer ali, manter a cabeceira, precisão de 2 minutos mantendo a posição. Possibilidade para Aracaju, da presente? 4234, solicite acesso para Recife, na frequência 125.45, alternativa 16.85. 2545, 265, 4234. Pera 2223, voe e alerta. Pelotado, vai alerta, 2223. Controle 2223, necessita de desvios à esquerda aqui, aproximadamente 20 graus para levar formações. Por quantas milhas? 20 milhas, o 2223. Gente, passaria 2223. Ativo então, está iniciando desvios, 20 graus à esquerda, 2223. O 2223 vai ter condições de cruzar uma centena ou 5 milhas? Negativo, a gente informou o solo. Entendi. Autorizado, ingresso, decolagem, intercessão hotel, vento variável, 3 mais. Ativo, ingresso, decolagem, 7, vento 390 graus, 3 mais. Serra Lima decolou ao 59, chame agora o controle 1935, boa. Sente controle 1935, tá, controle. 1106, decolado ao 59, 1935, boa viagem. 1935, graças, companheiro, é um bom dia, bom feriado. Leonor 2, informa o tráfego na sua posição de 1 hora, está 1,6 milhas, está cruzando 070 para 1,80. Controle, bom dia, o papo com meu tio Serra Lima, decolou da 97, sai da árvore. Pelo Serra Lima, o nome foi para 1,00, sai da árvore. Gente, 1,00, sai da árvore, pelo Serra Lima. Três, para dois, meu pés autorizado e LSAT, posto estabilizado, localizador. 2,000, portar estabilizador, confirmando azul. I-13. I-13. Controle Salvador, muito bom dia, Onça 06. Onça 06, estou para 1950 via Conde. 1950 via Conde, Onça. Papá, prossiga. Papá, Romeu, papá, Juliette, papá, prossiga. Juliette, papá, prossiga. Controle, papá, o meu que o Serra Lima solicita desvio de 10 graus à esquerda por 5 milhas. Para o Tiro Serra Lima é ponta alterna do desvio. Gente, autorizado, reportará o verbo que o Serra Lima. Controle, mais Juliette, o meu, a atividade de Guarulhos, próxima rodoviária, a manter sobre a volta. Gente, Matheus, também é autorizado. Meu. Tô olhando o nome desse mal 35. Pode olhar qual é a atenção das pessoas a bordo. A bordo, altímetro 1,0,1,3, tracionamento chame torre 1,8,5 com voo. Finalizou o desvio, retomando navegação, o Kilo Serra Lima. Kilo Serra Lima. Bom dia, papá Juliette, papá. Liga essa marcha pra estar aqui. Interseção, reporta para ingressar na pista, direto para parte. CLF 6312. 6312, estou rindo, frequência 18, decimal 95. Uno, 1895, Sanel 63, 1. Tomando 295, é isso? 8, decimal 9, 5. Controle, bom dia, Céu 3304, informação, Céu 3304. Céu 3304, bom dia, via bom, fideza para 4.000 pés, ajuste padrão. Ele pouso, pista 90, vento norte com 4 metros. Morre 6312, você poderia confirmar a pista molhada? Gente, está... Fica. Afirmo, pista 6. Ok. 050, eu já vi a Mari, chegada Mari, o voo 21 no passado. Controle, eu passarei 2223. Tipo, necessita tentar desvios à esquerda para levar formações para o A270 aproximadamente. Por quantas milhas? Aproximadamente 35 milhas. 35? 35 milhas, 35 milhas. Copiado. Autorizado? Autorizado. Gente, 2223. Peço reporte Nede pronto, papai Juliette Papá. Saída 2223, chame Centro Recife na frequência 1260, alternativa 12868. Gente, agora com Recife 1260, secundário 1288. Bom dia, vai pra lá. Papá, Juliette, Papá. Livre decolagem, pista 17, o vento... 340 graus, 3 mais. Sim, tá aqui até 3, sim. Minha porta pronta. Até 312 ao 08, 1211 só. 211. Bom dia, táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Operação controle da Croix de Mont. Papá Juliette Papá, o Ariá, nível de decolagem pista 35, vento de proa com 3 nós. Rumo Nordeste, cruzando 130 para o 050, um Boeing 737. Gente, tem o mesmo antivérico, Luciano. Contempo, nível Juliette Romeu, seguindo na vertical da BR-324, sentido Pirajá. Mais Juliette Romeu. No 209, nós vamos passar na proporção de 11 horas a 1 ou 4 milhas no rumo sul, mantendo uma centena, um Bravo Eco 9 Lima. Tente, 209. Tente autorizado Recife, nível 150, via Golf 677, saída Pucca, transição Aracaju. Decola da 10 curva esquerda, controle 119 decimal 35, aciona 5506, coteja. Correto, autorizado acionamento, chama para o táxi. Xtreme 312, táxi via Juliette, portão número 3. Juliette, via táxi, graças ao pátio, para o número 3.